só nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas e você? Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar correndo só. Nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir. Vai existir nosso lugar, solidão. Quem pode evitar? Te encontre, enfim, meu coração é secular. Sonho deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. Se eu disser que foi por amor, deixa pra depois. Não foi sempre assim, tentei dizer. Mas e você? Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Você ouviu Maneva interpretando Codinome Beija-Flor e Catedral. Antes teve Flávio Venturini com Caramelo. O grupo Boca Livre com a música Diana. E abriu a sequência Elba Ramalho com Canta Coração. Música do disco Ave de Prata de 1979. Mais uma sequência do Geleia Geral. Um rápido intervalo. Já já de volta. FM Cultura, uma emissora da Prefeitura de Teresina. Todo mundo sabe que economizar água é uma medida importante para preservar o meio ambiente. E você sabia que boa parte da água que consumimos é perdida no nosso dia a dia? A água da chuva e a que usamos em casa pode ser aproveitada para lavar o quintal, pisos, regar plantas e nas descargas. Você pode guardar essa água em tanques, baldes ou bacias. Lembre-se também de deixar os depósitos fechados para evitar o mosquito da dengue. Água, use com consciência. FM Cultura. Meus amigos, alô ouvintes da FM Cultura de Teresina. Aqui quem fala é Enzo Belmonte, diretamente do Rio de Janeiro, e tô passando aqui para dizer que estarei pela primeira vez em Teresina no dia 10 de agosto no Clube do Sinturp, Sindicato dos Servidores da Universidade Federal do Piauí, participando do terceiro circuito de carnaval. O evento terá início às 16 horas e os ingressos já estão à venda na plataforma Simpla. Vambora que vai ter muito samba e a saudação a todos os orixás. Muito axé pra nós. Vambora! Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, quando vem de Aruanda é pra salvar filhos de Umbanda. Valeu, gente! Apoio Cultural FM Cultura de Teresina. Vambora, até lá. Um beijo. 10:46. Geleia Geral. Uma diversidade de ritmos. Vamos seguindo aqui pela Melhor Cultura FM e a gente lembra mais uma vez, hoje Dia Internacional da Amizade, Dia do Amigo, né? Oportunidade para bater um papo, sempre bom encontrar os amigos e dar aquele abraço, ouvir, jogar a conversa fora, sempre muito especial. Você tem um ótimo Dia Internacional da Amizade. E a gente destaca aqui uma poesia do Machado de Assis, uma frase, na verdade, que é bem interessante. Ela diz assim: a amizade é como um círculo, e como um círculo não tem começo nem fim. Feliz Dia da Amizade para você. E agora a gente segue com mais uma sequência, curtindo agora Ney Mato Grosso, Pra Não Morrer de Tristeza. Bada, bada, bada, bada, batui, batuira, bada, bada, bati, bada, bada, batui, batuira, yara, tui, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, tua moradia pra viver de boemia e beber nos cabarés. E eu, pra não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa, mesmo sabendo quem és. E eu, pra não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa, mesmo sabendo quem és. Hoje nós vivemos agora, companheiros de outrora, inimigos do amor. Quem era eu? Quem eras tu? Quem somos agora? Companheiros de outrora, inimigos do moradia pra viver de boemia, beber nos cabarés. E eu, pra não morrer de tristeza, me sinto na mesma mesa, mesmo sabendo quem és. E eu, pra não morrer de tristeza, me sinto na mesma mesa, mesmo sabendo quem és. Hoje nós vivemos sem consolo, sem guarida, um mundo enganador. Quem era eu? Quem eras tu? Quem somos agora? Companheiros de outrora, inimigos do amor. Quem era eu? Quem eras tu? Quem somos agora? Amei, pra falar a verdade eu também nem sei.

por todas as ruas onde eu ando sozinho. Eu ando sozinho com você e você. Se é que se lembra, se lembra. Olha assim para mim, como capa de revista pelo rabo do olho de artista e sorri. Eu acho tudo muito legal, mas a verdade é que o nome normal disso aí é sozinho. Eu ando sozinho com você e você. Se é que se lembra, se lembra. Olha assim para mim, como capa de revista pelo rabo do olho do artista e sorri. Acho tudo muito legal, mas a verdade é que o nome normal disso aí é a verdade é que o nome normal disso aí é S-A-U-D-A-D-E. S-A-U-D-A-D-E. S-A-U-D-A-D-E. Pois bem, por todas as ruas sozinho. Yeah. Oh. Esse foi o Zé Quaresma com a música Saudade, gravação do disco Carlos Galvão Parcerias, gravado neste ano. Marisa Monte também cantou pra gente aquela velha canção. Bem no começo teve Maria Rita, Num Corpo Só. E o Ney Mato Grosso abriu a sequência com aquela classe de sempre. E ele cantou pra gente Pra Não Morrer de Tristeza. Gravação do disco Bandido de 1976. Vamos a mais um intervalo. Já já, estamos de volta. FM Cultura, uma emissora da Prefeitura de Teresina. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Sua diversão garantida na segunda-feira é no Projeto Forró Debaixo da Ponte. Vamos chateando. Sempre a partir das 20 horas. É Gonzagão e Prima Sabrina. No Complexo Cultural Ponte JK, ao lado da Unimed. Venha, traga sua família e os amigos. Eu gosto da sanfona quando ela chora dele. Muito forró de raiz, dança e muita alegria pra você no Forró Debaixo da Ponte. Se tem mulher. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Apoio FM Cultura. Durante o mês de julho, sua parada cultural obrigatória é na exposição A Hora do Rei do Baião, com fotos e objetos de Luiz Gonzaga. Durante a mostra, também ocorrem duas rodas de conversa, dias 2 e 16, às 19 horas, com os temas O Acervo do Rei do Baião e From United States of Piauí. Exposição A Hora do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, sob o olhar de Wilson Seraine, presidente da colônia gonzaguiana no Piauí. De 29 de junho a 31 de julho, curadoria de Douglas Machado. Aproveite! Apoio FM Cultura. 11 horas e 4 minutos. Geleia Geral. Uma diversidade de ritmos. Fim de semana movimentado no litoral piauiense. E nesse fim de semana tem mais uma atração pra lá de especial ali na Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia. O cantor e compositor Gabriel Pensador. Ele se apresenta dentro da programação do projeto Piauí, seu destino de verão. Esse projeto que tem várias atrações e apresentações culturais gratuitas no litoral. Uma das atrações confirmadas, Gabriel Pensador, também a banda de reggae Tribo de Já de São Luís do Maranhão. Vão fazer shows na praia da Barra Grande nesse fim de semana. Vai ser muito especial com várias atrações, então é só aproveitar. Mais música pra você aqui no Geleia Geral, neste sabadão, dia 20 de julho. Agora curtindo Luiz Melodia, Cruel. Ótimo fim de semana. Tudo cruel, tudo sistema, Torre Babel. Falso dilema é uma dor que não esconde o seu papel. São Carlos, Morro Borel, eu subi e nunca estou no céu. Tudo João, nada na mesa. Jornal, mãos na cabeça, um marginal que já não pode mais fugir, vai reagir. Menino, é bom ficar de olho aí, que tudo é desse mundo, surpresa também. Bem mais fundo, destino também. O amor tá quase mudo, minha voz também. Cruel é isso tudo. Sem beleza, doce de sal, lágrima presa. O que eles falam não se deve nem ouvir. verbo mentir. Menino, é bom ficar de olho aí, que tudo é desse mundo. Surpresa também, espinho é bem mais fundo. Destino também, o amor tá quase mudo. Minha voz também, cruel é isso tudo. Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou. Em homenagem a Wilson Simoninha com Santa Clara Clariô e Zazueira. Essas músicas estão no disco Canta Jorge Benjó de 2013. O grande Tim Maia com Descobridor dos Sete Mares Geraldo Azevedo, bem no comecinho do bloco, com Sabor Colorido e Luiz Melodia cantando pra gente Cruel. Mais uma super sequência do Geleia Geral. A gente vai pro rápido intervalo. Já já tem mais pra você. FM Cultura, uma emissora da Prefeitura de Teresina. Os benefícios da leitura são amplamente conhecidos. Quem lê, adquire cultura, passa a escrever melhor, tem mais senso crítico, amplia o vocabulário e tem melhor desempenho escolar, dentre muitas outras vantagens. Por isso, é importante ler e ter contato com obras literárias desde os primeiros meses de vida. Frequente bibliotecas, livrarias, sebos, empreste, compre, troque, doe livros. A leitura não tem limites. FM Cultura. Nesse mês de julho, o projeto Concertos Matinais do Palácio da Música traz grandes atrações. No dia 7 de julho, temos a banda de música do 25º Batalhão de Caçadores com um concerto super especial. Dia 14 de julho, temos um concerto de câmara da Orquestra Sinfônica de Teresina. Dia 21 de julho, encerrando o mês, temos o pianista Silvio Rosário com o show Eu e Elas. Informações pelo Instagram, @ Palácio da Música. Projeto Concertos Matinais, às 11 horas da manhã dos domingos, com entrada franca. Realização, Associação dos Amigos da Orquestra Sinfônica de Teresina. Palácio da Música, Fundação Monsenhor Chaves. Apoio, FM Cultura. Você está no Geleia Geral. De volta com a programação da sua Cultura FM 107,9 comigo, Tito Ferreira, até meio-dia. Vamos lá, vamos curtir o fim de semana aqui pela Cultura, onde quer que você esteja, se no litoral, se em outro estado, em qualquer parte desse mundão, ou aqui mesmo em Teresina, Timon, na Grande Teresina. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Forte abraço, vamos lá. Mais música para você agora, tem Zélia Duncan. Experimenta. Você pensa que não vai sentir minha falta. Pensa, pensa assim, meu bem, que pode viver sem ninguém. Volta pra casa, dorme sozinha, acorda de manhã, engole o bom dia amargo de quem sonhou com o passado e despertou de repente. Pensa que

Eu quero é quem me queira. Tá tudo bem, queira quem te queira. Só quero enquanto ócio, enquanto esse negócio vai querer de mim. Quero pago o preço de querer, enfim. Me queira bem, eu quero é quem me queira. Tá tudo bem, queira quem te queira. Me queira bem, eu quero é quem me queira. Tá tudo bem, queira quem te queira. Só quero enquanto ócio, enquanto esse negócio vai querer de mim. Curtiu Danilo Rudá com a música Queira, do disco Pura Sintonia de 2016. Samuel Rosa cantando pra gente Segue o Jogo, do disco Rosa de 2024. Foi gravado agora, hein? Marina Lima e Caetano Veloso, O Nosso Estranho Amor, pra gente matar a saudade, hein? Essa música faz parte do álbum Olhos Felizes de 1980. E a Zélia Duncan soltou a voz na música Experimenta. Penúltima sequência do Geleia Geral, já já, a derradeira, hein? Não sai daí! FM Cultura, uma emissora da Prefeitura de Teresina. 60 gotas por minuto, 4 litros por dia, 129 litros por mês. Esse é o prejuízo que você tem com uma única torneira pingando. Para descobrir se existe algum vazamento, feche todas as saídas de água e confira o hidrômetro. Se ele continuar rodando, procure um profissional qualificado para fazer o reparo. Sua conta diminui e o meio ambiente agradece. Economize água. Cada gota faz diferença. Meus amigos, alô, ouvintes da FM Cultura de Teresina. Aqui quem fala é Enzo Belmonte, diretamente do Rio de Janeiro, e tô passando aqui pra dizer que estarei pela primeira vez em Teresina no dia 10 de agosto no Clube do Sinturpe, Sindicato dos Servidores da Universidade Federal do Piauí, participando do terceiro circuito de carnaval. O evento terá início às 16 horas e os ingressos já estão à venda na plataforma Simpla. Vambora que vai ter muito samba e a saudação a todos os orixás. Muito axé pra nós. Vambora! Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, quando vem de Aruanda é pra salvar filhos de Umbanda. Valeu, gente! Apoio Cultural FM Cultura de Teresina. Vambora, até lá. Um beijo. 11 horas e 43 minutos. Você está no Geleia Geral. Vamos de de volta, hein? Para encerrar mais uma edição do Geleia Geral, aproveitando, dando mais um toque para você. Amanhã, domingo, dia 21, tem show de Maria Gadu ali no Museu do Mar, que vai estar festejando o terceiro aniversário. Uma vasta programação cultural está acontecendo no litoral piauiense, com shows na praia, mas também no Porto das Barcas, em Parnaíba. E nesse domingo tem a celebração com o Festival Porto Vivo. Vai ter artesanato, gastronomia, moda e cultura. E nesse domingo tem show gratuito com a cantora, compositora e instrumentista Maria Gadu. Participe, aproveite. Ótima dica para você nesse começo de semana, nesse domingão. Agora a gente curte Adriana Calcanhoto. Fico assim sem você. Ótimo sábado, Dia Internacional da Amizade. Me deixou.

afinal de contas dei meu coração. E você pôs na estante como um troféu. Cítrica. semear você, beber o seu néctar, ver seu aflorar, ser seu androcel, degustar o seu cheiro em cada parte sua, pétala nua, dádiva para mim, enquanto amor for nosso jardim. Você ouviu Machado Júnior, Duda Di e Feliciano Bezerra com Delta de Vênus, a eterna Rita Lee com Mutante, a Rigo Barnabé bem no comecinho do bloco com a música De Mais Ninguém, do álbum Arrigo Visita Itamar, gravação desse ano de 2024. Adriana Calcanhoto abriu esse bloco com Fico Assim Sem Você. E aqui a gente encerra mais uma edição do Geleia Geral. Amanhã tem mais, a partir das 9 da manhã. Quero contar com sua audiência, hein? Vai ser muito especial. O programa Geleia Geral de hoje teve produção musical de Valdemar Neto. Ele que é o nosso coordenador de programação. Gravação, produção e apresentação comigo, Tito Ferreira. Produção e edição com Flávio Roger. A direção da Rádio Cultura, sob a responsabilidade de Lil Silva. Muito obrigado, um forte abraço. A gente se encontra amanhã, a partir das 9 horas. Conto com sua audiência, hein? Aproveite esse sabadão, dia do amigo, dia internacional da amizade, dia de festejar. Dia de festejar essa amizade, esse momento muito especial. Muito obrigado pelo carinho e até amanhã. Tchau! Você ouviu Geleia Geral, uma viagem pela música brasileira, do tradicional ao contemporâneo. ZYD 347, 107,9 MHz, FM Cultura, uma emissora da Prefeitura de Teresina. Doze horas e um minuto. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Alô, meus amigos, alô, ouvintes da FM Cultura de Teresina. Aqui quem fala é Enzo Belmonte, diretamente do Rio de Janeiro. E tô passando aqui pra dizer que estarei pela primeira vez em Teresina, no dia 10 de agosto, no Clube do Sinturp, Sindicato dos Servidores da Universidade Federal do Piauí, participando do terceiro circuito de carnaval. O evento terá início às 16 horas e os ingressos já estão à venda na plataforma Simpla. Vambora que vai ter muito samba e a saudação a todos os orixás. Muito axé pra nós. Vambora! Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, quando vem de Aruanda é pra salvar filhos de Umbanda. Valeu, gente! Apoio Cultural FM Cultura de Teresina. Vambora, até lá. Um beijo. O primeiro gênero instrumental tipicamente brasileiro. Alegria, tristeza, malandragem. Está no ar. Brasileirinho. Brasileirinho. O seu programa de chorinho.